E falando com o coração, não posso deixar de relembrar aquilo que é um percurso que já leva 13 anos para conseguirmos aqui chegar hoje. E falo deste percurso porque temos aqui connosco também o engenheiro Ricardo Pereira Alves, que foi o meu antecessor no cargo e que durante todo este projeto, durante toda a construção deste sonho, assumiu um papel absolutamente determinante para que este processo de trazermos finalmente o Rally de Portugal à Região Centro seja hoje uma realidade. Agradecer também naturalmente aos meus colegas de Coimbra, de Góis e de Lausanne, aquilo que foi o assumir de um projeto conjunto que, como disse há pouco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, não se esgota nestes quatro concelhos. Vai muito para além daquilo que é, inclusivamente, a cobertura regional, daquilo que é a estrutura regional hoje que temos como na alçada da Comissão da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Sabemos que sai fora, inclusivamente, das fronteiras da CIMI. Portanto, o desafio é de afirmação regional. E o segundo desafio é fazermos com que esta prova, esta edição de 2019, seja um sucesso. Será certamente um sucesso do ponto de vista desportivo, mas é determinante que seja também um sucesso do ponto de vista da segurança. É o desafio.